eu só quero é te ver. Hoje não deu, mas isso não é problema. E amanhã que tal pegar um cinema, baby? Eu só quero é te ver. E quando a gente se encontra, é o maior carnaval. Mas depois tu vais embora e me deixa tão mal. Oh, oh. Tu me atendes com a voz descansada e diz pra mim que anda muito ocupada, baby. Eu só quero é te ver. Eu só quero é te ver. Será que a gente se encontra naquele festival? Que tal nesse domingo algum programa legal? Encheu o saco essa tua indecisão. A tua amiga não me deixa na mão. Eu só queria te ver, baby. Foi tão bom eu e você.